Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chove lá fora e aqui tá tanto frio. Me telefona. Hoje vamos falar de um mal dos novos tempos, uma doença tecnológica. Aquela que faz as pessoas usar o tal do gerúndio, sabe? O vamos estar transferindo, vamos estar providenciando, enquanto você fica pendurado no telefone das tais centrais de atendimento telefônico. E para começar, uma frase do escritor e humorista inglês Jeremy Clapton. É melhor dizer a verdade, a não ser que você seja um ótimo mentiroso. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Eu não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Publiquei um texto reclamando da TIM, que tentava me empurrar um telefone celular que eu não havia comprado. Era janeiro de 2008 e descrevi o calvário que foi ligar para o call center da empresa. Em resposta ao meu artigo, recebi centenas de e-mails de pessoas contando casos parecidos. E também de gente que trabalhou em operadoras em call centers, descrevendo a rotina horrível de trabalho dos operadores de telemarketing. Pele branca, gata da luta, o peito arruma. Se eu finge dormindo, tô lento. Você está me convidando, menina, quer brincar de uma quer? Você está me convidando, menina, quer Olha só, Marina com o clássico Me Chama do Lobão, aqui numa versão ao vivo. Lobão emplacou algumas pérolas durante os anos 80 e Marina foi uma voz presente naqueles momentos. É interessante ver a sensibilidade que um personagem contestador e de certa forma agressivo como Lobão pode mostrar numa música. Eu olho sorrindo. Eu pensei em preparar um dossiê e mandar para o presidente da TIM, mas depois eu refleti melhor. Para quem? Daria um trabalhão e provavelmente ele passaria para um vice, que passaria para um diretor, que passaria para um gerente, que passaria para um supervisor, que colocaria numa gaveta e continuaria ocupado demais com coisas mais importantes. Decidi esperar e juntar mais informações. 6 meses depois, a revista Veja publicou uma notinha interessante. O título era Mudanças na TIM. O texto dizia que a Telecom Itália interveio na TIM. De uma só tacada, 5 diretores estão indo para a rua. A matriz escolheu 4 italianos e 1 brasileiro para os postos. A missão deles não é exatamente fácil. Em 6 meses, a empresa terá de voltar a ganhar participação de mercado e lucratividade. Do contrário, mais mudanças virão. No último ano, a TIM viu a Claro se aproximar com rapidez. Uma diferença de apenas 600 mil clientes separa as duas teles, um virtual empate. Há um ano, essa distância era de 4 milhões de clientes. A impaciência dos italianos é grande. Pois é, eu não sei explicar o que eu senti. Acho que era um gostinho de vingança. Veneno. Thank you. batidos, cada gota. Você está escutando aqui Veneno, que o italiano Polazzi compôs como Veleno e que Nelson Motta verteu para o português. Um dos maiores sucessos de Marina Lima em seu disco Fugaz, do começo dos anos 80. Pois é, esse caso meu com a Tim ilustra um ponto interessante que não cabe nas planilhas Excel dos MBAs que gerenciam as empresas. Dê uma olhada nas propagandas das operadoras de celular e veja onde elas colocam o foco: em tecnologia e no próprio umbigo. A cada dia surge o anúncio de um novo aparelho celular capaz de maravilhas. E também, a cada dia somos lembrados pelas próprias operadoras de como elas são legais e como a vida fica melhor com elas. Investem maciçamente em produtos e processos de produção. E minimamente no cumprimento das promessas que fazem a seus clientes. Não sabem como fazer nem como medir essas promessas. Terceirizam o atendimento para um call center e controlam quantidades de reclamações, jamais a qualidade. E remuneram os call centers pelo volume de problemas que eles evitam que cheguem à operadora. Você entendeu, hein? O problema não precisa ser resolvido, só precisa não chegar até a operadora. Veneno, e no que é que isso dá, hein? Dá numa legião de milhares de clientes insatisfeitos falando mal da empresa. Gente que não quer a última tecnologia, que não quer saber do patrocínio do show de jazz, que não está nem aí para propagandas milionárias. Gente que só quer expectativas atendidas e experiências positivas, aquelas malditas coisas difíceis de medir, que não tem o glamour, nem a cor e o brilho do novo aparelho celular, e nem filminho bonitinho na televisão, sabe como é? Aí aparece o concorrente, que não tem tecnologia melhor. Não tem processos produtivos melhores, nem atendimento melhor. No máximo, é menos ruim. E os clientes debandam. E os italianos batem à porta. E os MBAs não sabem explicar. Só conseguem entender o que está na planilha. E então, solenemente, levam um pé na bunda. Bem feito. Eu tô vingado. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram. Entraram bebendo e chorando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Eu gostei tanto, tanto quando me contaram, que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. E o remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que me fazer passar esta vergonha com um companheiro. E a vergonha, a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto meu corpo e meu peito se lançam, eu não quero mais. Só vingança, vingança, vingança, os santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada. sem ter nunca um cantinho do céu pra poder descansar. Sem ter nunca um cantinho do céu pra poder descansar. Você ouviu a diva Elza Soares arrasando com Vingança, de Lupicínio Rodrigues. Essa gravação é de 1965. Era uma outra Elza, que evoluiu de forma impressionante. Onde mais tem Elza Soares com Lupicínio, hein? É aqui, no Café Brasil. Café Brasil! Pois é, na verdade essa vingancinha minha é um auto-engano, né? Os caras continuam por aí, tripudiando em cima dos clientes que não têm muitas alternativas. Afinal, essas empresas são todas iguais. Prometem maravilhas e nos tratam como idiotas. Somos o elo mais fraco, né? Pois lembrei-me de outra daquelas fábulas de La Fontaine, chamada O Lobo e o Cordeiro. Acho que ilustra muito bem nossa situação diante dessas grandes empresas. Ao fundo você ouvirá Veleno, de Polati, numa versão que a própria Marina Lima conta, que é um tema instrumental que os músicos fizeram para um momento do show que não houve. Era para ser tocada pela banda enquanto Marina trocava de roupa. Ela colocava um vestido para cantar uma canção sobre a relação entre o homem e uma mulher, num clima bem feminino. Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e por isso havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo também bebendo da água. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Senhor, respondeu o cordeiro, e não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Eu bebo aqui, uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador, e sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado, eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse, e se não foi você, foi seu irmão, o que dá no mesmo? Eu não tenho irmão, disse o cordeiro, sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho e é preciso que eu me vingue. Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Moral da história: a razão do mais forte é sempre a melhor. Você talvez não conhece o veneno que as cobras têm, pois elas quando dá o bote balançam o guiso também. A cascavé traiçoeira, quando ela quer se vingar, balança o guiso contente na hora dela pegar. A urutu é perigosa, de ruim não se manifesta, é cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa. Jaracuçu, Deus nos livre, quando ela chega a picar, deixa o sinal dos seus dentes e a cicatriz no lugar. Mas eu lhe digo a verdade, por cobra eu já fui picar, por cascavé, caninana e urutu, esse marvá. De todas já me livrei desse veneno amargura. Existe um contraveneno, por isso tudo se cura. Mas tem uma cobra do mato, cabocla lá do sertão, que traz veneno nos olhos e ataca no coração. Dessa uma vez fui picado, um dia só por maldade, que ainda trago o veneno na cicatriz da saudade. Você tá ouvindo Cobra Venenosa, de Raul Torres e João Pacífico, aqui com Rolando Boldrin e Daniel. Música sertaneja de verdade. Aliás, sertaneja nada, caipira. Já vai fazer quase um ano que eu deixei o meu sertão por um veneno dos olhos que atinge o meu coração. Uma cabocla do mato que tanto mal tem me feito. Uma olhada me deu, foi um veneno perfeito. Esta cobra venenosa, cobra em forma de gente, talvez a mais perigosa, pode matar de repente. Procurei tantos remédios, andei por toda a cidade, mas qual que não existe, nada que cure a saudade. Agora vou repetir a história mais dolorosa. Esta cabocla do mato é a cobra mais venenosa. Então, o presidente Lula assina uma lei regulamentando o funcionamento dos call centers, aqueles centros de atendimento telefônico que você já conhece, sabe? Uma rápida leitura das novas regras indica que vamos finalmente ser tratados como cidadãos. Você está ouvindo Choro na Feira com Vassoura Nele. Olha só as regras. No menu eletrônico agora tem que ter a opção de ser atendido por uma pessoa de carne e osso. E tomara que ela não diga, vamos estar fazendo, né? O menu eletrônico terá que ter opções para cancelamento e reclamação. O SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, terá que atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive feriados. O número telefônico para atendimento deverá ser único. Fica proibido que, durante o atendimento, o cliente seja obrigado a fornecer seus dados pessoais ou digitá-los repetitivamente. É proibida a veiculação de mensagens publicitárias durante o atendimento, a não ser que o cliente concorde ou solicite. O prazo máximo de espera deverá ficar entre 60 e 120 segundos, dependendo da natureza do serviço prestado. As informações solicitadas pelo cliente deverão ser atendidas imediatamente e as pendências resolvidas num prazo máximo de 5 dias úteis. O cancelamento dos serviços, a pedido do cliente, deverá ser imediato, ainda que o procedimento técnico exija um prazo maior. Ligou para a amada e caiu na casa errada. Ai, meu Deus, mas que mancada! Escuta, meu amigo, vou lhe dar uma pista. Com certeza o telefone está na lista. A amada pra você é a mulher ideal. Essa lista é que é mesmo genial. A lista da Telesp é sem igual. Só as listas da Telesp têm todos os telefones. Telesp Comunicações em São Paulo, Governo do Brasil. Telesp. Ai, que saudade. Na Telesp não tinha um gerúndio, né? Café Brasil. Então, ler as novas regras desperta um primeiro sentimento de indignação quando percebemos que antes delas não tínhamos o básico do básico: respeito por parte das operadoras e de seus terceirizados. Mostre essas novas regras para um inglês, um francês, um japonês ou um alemão e eles vão rir da sua cara. O segundo sentimento é de mais indignação ainda. Ele surge quando tomamos conhecimento de como a tal nova regulamentação foi aprovada. O fator determinante foi uma experiência frustrada do ministro da Justiça, Tarso Genro, com uma operadora de celular no final de semana. Eu cheguei para usar meu telefone, a minha secretária tinha esquecido de pagar a conta e liguei no sábado para o call center. E qual foi a resposta? Só funcionamos de segunda a sexta, disse o ministro. Irritado por ser tratado como um cidadão comum, o ministro decidiu que esse tipo de atendimento é inaceitável e partiu para trabalhar pela regulamentação dos call centers. Esse é o nosso Brasil. Só passamos a ser tratados como cidadãos quando dói o calo do ministro. As horas perdidas, a incomodação, os prejuízos e as milhares de reclamações que eu, você e todos os outros fizemos e sofremos nos últimos 10 anos nunca surtiram efeito. teve que doer na autoridade para alguma providência ser tomada. Que tenso isso. Será que vamos precisar que um filho de ministro seja morto num assalto em plena luz do dia numa rua movimentada, hein? Ou que uma filha de ministro morra numa maca de corredor de hospital de periferia? Que a esposa de um ministro tenha que pagar R$1.200 por certo medicamento, hein? Precisaremos que o pai do ministro fique na fila dos aposentados para receber uma merreca? Que a mãe do ministro, ex-funcionária da Varig, fique sem dinheiro para comprar pão? Precisaremos que um neto de ministro morra com uma bala perdida do traficante ou da polícia, hein? Que uma neta pegue dengue? Precisaremos que o ministro experimente o que é ser um brasileiro comum para que a lei seja regulamentada? Pobres de nós. Esse caso dos call center mostra que, como alguém disse um dia, todos os brasileiros são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica, olha a banana mamãe. Olha a banana ouro, olha a banana prata. Olha a banana da terra, figo, São Tomé. Olha a banana d'água. Eu sou um menino que precisa de dinheiro, mas pra ganhar de sol a sol eu tenho que ser bananeiro. Pois eu gosto muito de andar sempre na moda, e pro meu amor puro e belo eu gosto de contar as minhas prosas. Olha a banana, olha o bananeiro. Olha a banana, olha o bananeiro. O mundo é bom comigo até demais, pois vendendo bananas eu também tenho meu cartaz. Pois ninguém diz pra mim que eu sou um pária no mundo. Ninguém diz pra mim: vai trabalhar, vagabundo. Olha a banana, olha o bananeiro. Mãe, mãe, mãe, eu vendo bananas, mãe. Mãe, mãe, mãe, mas eu sou honrado, mãe. E é assim, ao som do Vendedor de Bananas de Jorge Benjor, com Os Incríveis, que o Café Brasil, que também sofre com o atendimento das centrais de desatendimento, vai saindo de cena. De qualquer forma, muito obrigado, senhor ministro. Vamos estar colaborando. Na técnica, Lala Moreira. Na produção, Cissa Camargo. E na direção e apresentação, eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Lobão, Marina Lima, Rolando Boldrin com Daniel e Os Incríveis. Que tal, hein? Ei, você pode colaborar com esse programa de várias maneiras, sabe? Pelo site www.lucianopires.com.br. Dá pra mandar sugestões na área de roteiros. E se você gostar do programa, entra lá e deixa um recado, pô. Pensa que é só ouvir, é... Pra terminar, vamos com uma frase de Benjamin Franklin, que é uma porrada. Enganado só é quem confia. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.